A sua rádio onde você estiver. I can be a lifesaver. Treat me like a jawbreaker. You got 31 flavors, baby. You can get this now or later. Now or later. You can get this now or later. Now or later. It's your choice. Whoa. Stop playing, you acting like I don't do this. Build an empire, you cookie, I'm a Belushis. Give you good head until you get a contusion. If you don't come back, I think I'm a loser. I think I'ma lose it. If I ever had your number, I think I would use it. I'm feeling some way, you know I hate losing. If your heart was in the bag, I'd rob it just to prove it. Come on, you a mean diva. I got your problems by the neck like I'm John Cena. You got a past, I ain't get to go to prime either. So don't make it hard to believe that I need you. Hey, you beautiful like springtime. Let me know you in the meantime. Hopefully if things seem right, I'ma be needing your ring size. I can be a lifesaver. Treat me like a jawbreaker. You got 31 flavors, baby. You can get this now or later. Now or later. You can get this now or later. Now or later. It's your choice. Yeah. I love attitudes, but not the drama. You made it to my heart. I'm the last and I'm sit on why I like him. You leave mine, said I'm. You know my charm. You say it brings problems. Let me love you. Put nothing above you. If we see your ex, I overly kiss and hug you. Make him jealous. Now he's overzealous. Tryna act cool. I think he's overzealous. I don't mean no harm. I'm always there. Sage from State Farm. Whatever you do, don't ban me from your heart. I pray to God he don't keep us apart, cause you're beautiful like springtime. Let me know you in the meantime. Hopefully if things seem right, I'ma be needing your ring size. I can be a lifesaver. Treat me like a jawbreaker. You got 31 flavors, baby. You can get this now or later. Now or later. You can get this now or later. Now or later. It's your choice. You're the sugar rush to my sweet tooth. You're the sugar rush to my sweet tooth. You're the sugar rush to my sweet tooth. Let me see what you came to. You're the sugar rush to my sweet tooth. You're the sugar rush to my sweet tooth. You're the sugar rush to my sweet tooth. I can be a lifesaver. Treat me like a jawbreaker. You got 31 flavors, baby. You can get this now or later. Você está ouvindo Front na Transamérica. De volta ao Front em 104.5, transamericafoz.com.br, também no aplicativo Transamérica Foz, gratuito, né, e otimizado para tablet ou smartphone. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, este é o programa Front até meio-dia neste sábado 13 de junho de 2017. Interaja conosco aqui pelo WhatsApp, anote aí o contato 45988282828, Facebook Transamérica Foz e também no Twitter @TransamericaFoz, o nosso perfil. E era para eu abrir aqui a segunda hora do programa trazendo alguma notícia, só que, caramba, a crise levou até a notícia embora, impressionante. Enfim, deixa eu ver aqui, mais uma delação, peraí. É, gravação do Aécio dando esporro em algum político? Credo e cruz, hein? Vamos passar direto então. Vamos direto agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E o destaque de hoje do quadro Curtida da Semana, que abre espaço para iniciativas geradoras de conteúdo nas redes sociais, hoje vai para um evento que acontece no mês de setembro aqui na Terra das Cataratas, mas que já vem sendo divulgado de forma intensa através de página no Facebook.

vai matar esse tal de Néstor, né? Que é quem tá devendo e ela tá cobrando. Eu que não queria estar na pele dele, viu? Front Transamérica até meio-dia. A crise tá brava até no Paraguai, rapaz. Paga logo, Néstor. Como você, até vai ir a roubar banco, não me importa, mas vamos cancelar tua conta, entendeu? Caso contrário, te meto yo preso por esta jugador, porque lo que está haciendo, todas las llamadas, los mensajes, son... Transamérica. Expected the world, but Programação musical aqui no Front. E vamos agora ao último intervalo da manhã deste sábado. Pera aí, mas vai ter intervalo mesmo? Sei lá, né? Vai que a tal da crise engoliu até o intervalo. Vai saber, né? Mas tá confirmado, né? Confirmado. Ok. Vamos então ao último intervalo de hoje. Na volta tem o Sidney Busanello com as notícias do esporte. Tem também o quadro do 7-1 da semana. Espero, pelo menos, né? Front Transamérica até meio-dia. Já voltamos. Ou não voltamos. 50%, né?